Latam 3894, solo ao Suno 3, direita, Eco 1211. 1211? Afirmo, 1211. Gente, comandante 01, reporte fora do solo. 303, o vento em Salvador no 50 graus, 08 nós, ajustando 0 no 5. Patrulha 03 já fora do sol. Estou visual de fora do sol agora, 8. Controle 1 119, décima 8, bom voo. Sim, chama na 119-8, patrulha 03. Bravo em Salvador, é o Tripa Papa Romeu Lima. Tripa Papa Romeu Lima, prossiga. Passou a rotatória, visual para pouso. Ciente, eu passei para pouso para qual parte? Vai para o parte 4, senhora. Ciente, é para o sinal de 3 milhas. Sinal de 3 milhas, pode estar. Oi, Salvador. Boa tarde, Golo 645, vai passar o externo, baixado, checado. Golo 645, tráfego avistado, entre pouso no 0, vento 140 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 5. Livre pouso na 10, 645. O trio Papá Romeu Lima tá visual com o bang da Gol, sinal da 10? Afirmativo. Sim, então da presente autorizado, direto parte 4, reporte solo controlado. O vento para cheque 1 no 30 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 5. Tá ciente, pode servir a 107? Tá presente direto para o Pátio 4. Presente direto para o Pátio 4, o Papa Romeu Lima. O Golo 645 informa um helicóptero à sua esquerda, a 500 pés, não irá descer no seu pouso, ciente do seu tráfego. Ciente do tráfego, 645. Corre, Salvador, boa noite, Xené 6201, espera dar 1-0-9. Xené 6201, boa noite, Anima, tem cabeceiro no 0. Anima, Golo 645, solo 34, direita, via Foxtrot no 211. 211. Solo controlado, Papa Romeu Lima. Tripa Papa Romeu Lima, solo agora aos 34, civil corte. Chané 6201, livre decolagem 1-0, vento 150 graus, 07 nós. Vai alinhar e decolagem, né, minha 201. Salvador, boa noite, Trip 9965, já visual. Trip Oeste 9965, tráfego avistado, continua a aproximação. Aguardando a pista livre, informa o Airbus da Chanel, iniciando rolagem da 10. Ajuste no momento no 0 no 5. 10 no 5, 9915. Torre, eu achei a minha 201, vai ter que virar aqui à direita, sobre a minha aqui, já vai retornar. Então libera a direita, agilizando via Charlie, por gentileza. Gente, vai atravessar. Oceana 62, Zero ligou, vai ter condição agora de retornar a ponte espera. Então, retorna a ponte espera, faça backtrack e aguarde. E me chame pronto novamente. Mas olha, resolveu o backtrack na ponte espera, 602. Táxi um pouco mais à frente, só para liberar a cauda da pista. Se necessário for até a próxima Índia ali, pode prosseguir em frente um pouco mais, ok? Positivo. Não, baixou e travou, 9965. Trip 9965, vento 160, carro 069, livre pouso no 0. Pouso autorizado no 0, 9965. Proa Norte, estou com tráfego na final da pista no zero, já com pouso autorizado, vento 160 graus, 612 nós, cruzada é Cláudio, triplo Papa Romeu Lima. Salvador, Oceania 601, agora ponte zero da 10. Gente, observe tráfego na curta final, tipo equipamento uma TR da Trip, após a passagem, aliás, manter. Na curta ali, manter, Oceania 201. O Papá Trip Romeu Lima, se dá presente em condições com o Plano Norte, está livre, ok? Hora do salão, Lima. Sente, decolado aos 39, agora de transferência. Vai dar. Então, questão, triplo Papa Romeu Lima, decolado 69, chama o controle agora em 119, decimal útil. 098, Lima. Aciona normal 0175, hein? Acionado, 0175. Trips 9965, solo aos 40, direita via Delta, 1219. 1211. Delta 219965, obrigado. Nada. Oceania 6201, vento 150 graus, 8 horas, declaração autorizada. Oceania 6201. Oceania 3577, o ponto será pronto. TAM 3567, autorizado na IAR e manter pistão zero. Mantendo o zero para 3567. Dois 01 no decolado aos 41, controle 1, 99 sua 8, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. TAM 3567, vento 150 graus, vento 2 horas, decolagem autorizada. Zota 3567. Salvador, bom 869.090, pronto, boa noite. Boa noite, olha aí, mantém a pista no zero, 1869. Mantém. Bom. T567 decolado aos 44, controle 119.8, boa viagem. 19.8, obrigado, 3567. Oi, Salvador, muito boa noite, azul 4206, ponto de espera no zero, pronto. Azul 4206, mantém o ponto de espera. Até. 3567, livre decolagem no zero, vento 150 graus, 06 nós. Gol 1869, alinhado no zero. Gol 1869, livre decolagem. Senhora, gol. Tenta o sinal 6143, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 095. Aguardando, meu. Boa noite, 69, decolado aos 49, controle 119, decimal 8. 198, gol 1869. Sané 6143, livre pouso 90, vento no 60 graus, 05 nós. Sané 6143. O azul 4206, visual com R2 nas curtidas. Graças a Deus, querido. Após o pouso mesmo ali, mantém que avançando no 0. 7, após o pouso do Oxan, mantém a azul 4206. Chané 6143, solo ao 51, direito 1211. 211, vai te ligar, já posso lá, né? Olha pra mim. Azul 4206, livre decolagem 10, vento 170 graus, 07 nós. Iniciando 4206. Sare 2231 na escuta. Após a rolagem do Embraer da Azul à frente, ali mantém cabeceiro no 0. Azul 4206, decolado agora ao 53, controle 1-19-18. 19-18, obrigado, até a volta. Passaria 2231, livre decolagem 10, vento 170 graus, 07 mais. Livre 2231. Passaria 2231, decolado ao 55, controle 119-8. 19-8, boa. Meio controle opera em 119.8. Oi, Salvador, boa noite. Voo 1166, estabilizou aqui, saída 1-0. Voo 1166, boa noite. Praças ao Estado, cheque trem. Livre pouso 1-0, vento 1-60 grau, 089, ajuste no 0 no 5. Livre pouso na 1-0, voo 1166. Salvador, boa noite, Trip 5491 no localizador.